Uma grande movimentação do Corpo de Bombeiros do SAMU, da Guarda Municipal e da Polícia Militar na manhã de ontem. Por volta de 11 horas, socorristas foram acionados pela Central de Operações do Corpo de Bombeiros para a Rua Almirante Barroso, esquina com Xavier da Silva, no centro de Foz do Iguaçu, para o atendimento de uma colisão entre dois veículos e 7 vítimas. Um Fiat Idea com placas de Foz do Iguaçu colidiu com um Kia Besta, também com placas de Foz do Iguaçu. O condutor da Besta era Antônio Marcos Gonçalves. Com a colisão, o condutor acabou sofrendo ferimentos considerados graves. Ele ficou preso às ferragens depois de bater em um poste de energia elétrica. Um autobomba-tanque resgate deu apoio às ambulâncias. Os socorristas deram atendimento a 6 vítimas, o SAMU a uma 7ª. O condutor da Kia Besta, Antônio Marcos Gonçalves, de 60 anos, e os passageiros, Leide Dayana Lira Barrichello, de 19, Wilson Cristiano Pacheco de Oliveira, de 22, Josiele de Jesus Baldino, de 18, Eric Luan Pacheco de Oliveira, de 18, e o menor de 11 anos, foram encaminhados para o pronto-socorro do Hospital Municipal. Todos com ferimentos considerados leves, exceto o motorista. Já uma ambulância do SAMU deu atendimento ao condutor do Fiat. Todas as vítimas tiveram como destino o Hospital Municipal. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.